Somos mais reais do que imaginam ser. Não vou negar minha fé, não tente convencer. Se tudo acabasse, me diz o que fica. Nada, ninguém explica. Cada um com seu tempo, seu jeito, seu jogo, suas doses, suas fórmulas, táticas. Aprenda a pensar como um todo. Viver é uma arte, viva pra impactar. Mente tá que tá, honrando meu nome, mostrando na prática. Vai que dá. Disseram tu não é nada, hoje dizem tá que tá. Agradeço ao Senhor, permissão divina, por não sou merecedor. O que predomina? Discórdia. Deus tem de misericórdia. Humanos se maltratam. Uns que se amavam se matam. Uns que ganhavam empatam. Outro emplaca ou empaca. Quantos presos? Barreiras do psicológico. Creio no médico dos médicos que tem poder pra poder mudar. Diagnóstico. Quando o bicho pega, me fala quem fica. Ninguém. Cansei de dizer que a tua vida é tua vida. Tua vida é triste. Meus manos morrem nessas esquinas. Por quê? Eu decido correr atrás do que me motiva. Mais reais do que imaginam ser. Muito mais. Não vou negar minha fé, nem tente me convencer. Se tudo acabasse, me fala o que fica. O que fica. É, existem coisas que ninguém explica. Só depende de você. De mais ninguém. Só depende de você. Só depende de você. Eu sei, não tá fácil, mas nada é impossível pra aquele que crê. Pra aquele que crê. Só depende de você. De mais ninguém. Só depende de você. Só depende de você. Eu sei, não tá fácil, nunca vai ser. Só me resta crer.